Alguém se preocupa contigo. Alguém quer te abençoar. Não importa o que você passa, Deus trouxe você hoje aqui. Tua vida será transformada, teu ser visitado por Deus, e os frutos do Espírito Santo em ti fluirão, meu irmão. Deixe a alegria inundar teu coração, deixe Jesus tocar você e te curar. Com seu poder ele fará algo novo em você. Onde ele passa, tudo transforma. Ele é a vida e veio habitar em ti. Alguém se preocupa contigo, alguém quer te abençoar. Não importa o que você passa, Deus trouxe você hoje aqui, aleluia. Tua vida será transformada, teu ser visitado por Deus, e os frutos do Espírito Santo em ti fluirão, meu irmão. Deixe a alegria inundar seu coração, deixe Jesus tocar você e te curar. Com seu poder ele fará algo novo em você. Onde ele passa, tudo renova. Ele é a vida e veio habitar em ti. Deixe a alegria inundar teu coração, deixe Jesus tocar você e te curar. Com seu poder ele fará algo novo em você. Onde ele passa, tudo renova. Ele é a vida e veio habitar.